vida te servir, quero estar cheio do teu poder. Quero ouvir a tua voz, quero andar em retidão. O meu coração é teu para se renovar. Eu digo glória a Cristo, pois teu amor é.